Da festividade do Sagrado Coração de Jesus. Atraídos pelo amor de Deus, reunimos-nos para celebrar o Sagrado Coração de Jesus. O Senhor, que nos amou até a doação da própria vida, quer que esta liturgia, manancial da salvação, nos ajude a viver enraizados no seu amor. E nesse amor, vamos dar início à nossa celebração, recebendo de pé a procissão de entrada com o nosso celebrante, Padre João. Levantai-vos, soldados de Cristo, e avante na senda da glória, desfrutai no pendão da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos todos nesta Santa Missa, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É uma festa tão bonita, a do amor de Deus por nós. Sejam bem-vindos todos do apostolado de oração e do MEGE. Eu sou padre já há 42 anos, mas nunca vi tantos jovens se consagrando, né, ao Sagrado Coração de Jesus como hoje. É que Deus seja louvado e que sejam perseverantes e que a igreja possa crescer com este amor de Jesus correspondido na nossa vida. Além das intenções que nós lemos durante o terço da misericórdia, temos aqui, em ação de graças a Jesus misericordioso, a pedido de Inês de Paulo, a Jesus misericordioso, Nossa Senhora de Fátima, de Maria das Dores e família, pelo aniversário de Maria Ornelas Fernandes, pela saúde de Rosa da Fonseca Oliveira, de Arthur Baltazar, aliás, por todos os doentes da Dicélia Regina Almeida e todos os doentes da nossa paróquia, são tantos, né, do apostolado de oração, recuperação de Marisa, do Roberto, e, aliás, tantos doentes da nossa comunidade. Também ao Sagrado Coração de Jesus, pelas intenções de Maria Inês, e pelos falecidos. Sétimo dia, por Sônia Maria Almeida Menezes, Antônio Moraes, Alcina dos Santos, Lucas Frederico, Ivani Nascimento da Mota, Raimunda Nascimento da Mota, Elisa Dias de Souza, Manuel Nascimento da Mota, Heitor Pinto de Nascimento, Antônio da Mota Pasqualho, Rosa Lima Duarte, Isaías de Miranda, Isaías de Miranda Júnior, Pedro Ferreira de Congonhas, Maria Lourdes Gouveia, Carlos Alberto Faria de Souza, e todas as intenções dos nossos ouvintes da Rádio Catedral. E, é claro, hoje rezamos pelo apostolado de oração e pelo MEGE, por todos que se consagram ou renovam a sua consagração. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, do amor de Deus por nós. Nós só podemos compreender a profundidade do amor de Deus se nós compreendemos também a maldade do pecado. Porque o pecado que nos priva da graça, nos priva da vida eterna, e quem é condenado e fica na cadeia por algum tempo, ele quer sair quanto antes. E vocês imaginem, condenação eterna. Por isso, isso é uma realidade. Se não fosse estas penas tão graves, Jesus não precisava entregar a vida por nós. Não precisava pagar o preço. Como motivo de reflexão nesta missa, eu gostaria que nós colocássemos um pensamento que vamos desenvolver. Quem pecou somos nós. Quem pagou o preço do pecado é Deus, o seu Filho Jesus. E aqui podemos compreender a profundidade do amor do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos agora perdão dos nossos pecados, para que possamos dignamente participar nesta solenidade. Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos nós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conceda a vida eterna. Amém. Cantemos hino de louvor. Ou vocês cantem mais alto ou o pessoal do coral mais baixo, porque não escuto a igreja cantar. Vamos cantar com mais entusiasmo. Glória a Deus nas alturas. Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas do seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade Espírito Santo. Amém. A palavra revela a compaixão de Deus pela humanidade e a profundidade do amor de Cristo por nós, a ponto de nos cumular de plenitude da vida divina. Leitura da profecia de Oséias. Assim diz o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do horror, do terror. Palavra do Senhor. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Com alegria da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. É por isto que dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito quanto ao homem interior. Que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações e que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. De pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharam para aqueles que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós contemplamos a imensidade do amor de Deus por nós. É impossível vivermos felizes se excluirmos o amor da nossa vida. Para falar da riqueza da graça de Deus, da sua infinita bondade, podemos começar com esta historinha. Um homem muito pobre, muito simples, só não morria de fome porque recebia a Bolsa Família. Uma vez ele foi apontar na loteria. Ganhou sozinho, não sei, foi alguns milhões lá. E na hora de levantar o prêmio, ele foi lá e um dos colegas lhe disse: bom, mas se você levantar o prêmio, você perde a Bolsa Família. Ele começou a pensar, não, então eu fico com a Bolsa Família. Quantas vezes acontece algo semelhante na nossa vida, em relação ao amor, em relação à profundidade do amor de Deus que nós vivemos? Nós nos satisfazemos com as coisas assim tão pequenas, mesquinhas, diante da imensidade do amor de Deus. Outras histórias podemos ver na vida real, porque, como disse, ninguém consegue ficar feliz se não tiver amor na vida dele. Mas quantas vezes esse amor se limita a um animalzinho, gatinho? Às vezes tem umas senhoras que se dedicam com tanto amor a um cachorrinho, comprando a comida para ele, melhor, gastando dinheirão. Não sei se já tem o plano de saúde também para esses animaizinhos, mas se tivesse, iria pagar. E quando às vezes não consegue sair em passeio, fica com remorso da consciência, como que fez que não saiu com o cachorrinho para passear. Quando morre, só falta de marcar a missa de sétimo dia, e já me aconteceu que vinha brigar comigo porque não queria marcar missa pelo cachorrinho. Vejam, enquanto de outro lado, as mesmas pessoas tantas vezes nem reconhecem o amor de Deus. Se perguntar: você vai todo domingo na igreja, na missa? Não, não, porque meu cachorrinho, tá bom. Você, há quanto tempo que você confessou? Não, não tenho nada. Você não vai à igreja, você não reza. Sim, mas não, tem gente pior do que eu. Olha, e aqui, veja, nós nos satisfazemos com tudo isso. Mais ainda, a tendência do mundo de hoje, mas também na hora para desenvolver este tema, é se limitar ao amor carnal, amor sexo. Quanto mais liberdade, menos fidelidade nas famílias, menos união. Quanto mais alguém fala de amor, então não consegue superar as dificuldades da sua vida. Quantas vezes acontece na vida de adolescente que se apaixona e, quando essa paixão acaba, até se suicida porque acabou o amor, enquanto de outro lado não é capaz de reconhecer a imensidade do amor de Deus por nós. Se nós falamos do coração de Jesus, não é só o coração. O coração é símbolo do amor de Deus por nós. Deus todo é amor, não somente o coração, mas para nós o coração é um símbolo desse amor. E queria voltar a esse pensamento que coloquei no início: quanto que Deus nos ama. Que quem comete pecado, e cada pecado ofende muito a Deus, quem tantas vezes faz tantas coisas erradas, que por causa desses crimes todos devia ser condenado à condenação eterna. E tem gente que diz que nem concorda com a ideia de o inferno existe. Ele existe, mas Jesus pagou um preço tão grande para ninguém cair lá. Ele faz tudo da sua parte para que o mundo acreditasse no seu amor. Aliás, podemos dizer, o inferno começa lá onde não tem a presença de Deus, onde falta de amor, onde começa o ódio, onde começa toda a maldade do mundo. Até em nome do amor, se explora os outros, abusa dos outros, lá é que começa o inferno. E quando nós continuamos nesse sentido, quando chegar a hora da morte, se perpetua esse nosso afastamento de Deus. Como que Deus espera por cada pulsação do coração? Tem linda esta imagem no Apocalipse, quando Jesus bate no coração e espera que alguém abra a porta. Ele nunca invade. Tantas vezes nos pedimos que o Senhor faça milagre invadindo o coração. Mas Ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita as nossas opções. Jesus fala para Santa Faustina, mesmo que eu seja Deus, tenho que respeitar a liberdade. Quando alguém diz, eu não quero, não aceito e nem posso entrar nesse coração. Aqui, se nós começarmos a analisar a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, então, vejam que profundidade, só da primeira leitura, que Deus ama toda a humanidade com laços de amor, como quem leva uma criança ao colo e rebeixava-me a dar-lhes a de comer. Olha como são profundas essas palavras. Hoje de manhã também li o 8º capítulo da carta aos Romanos. O que nos afastará do amor de Cristo? O que nos separará? Nada. E Ele fez tudo para viver com nós. Agora, a segunda leitura aos Efésios, que Deus em Cristo Jesus que manifesta seu amor para nós. Porque só falando da ideia de Deus que é amor distante, não se compreende. Mas na pessoa de Jesus Cristo que nós temos toda a profundidade de amor de Deus por nós. E, enfim, no Evangelho, na cruz, quando Jesus paga o preço, é aberto o coração dele. Brota de lá, podemos dizer, como sangue, água, os raios do amor misericordioso para toda a humanidade. E nessa situação estamos nós aqui na igreja para corresponder a esse amor de Deus por nós. Estamos aqui como apostolado de oração, como o MEJ, Movimento Eucarístico Jovem, queremos entregar nas mãos de Deus a nossa vida, queremos ser testemunhas deste amor no mundo. E vejam, no meio da juventude, quanta gente desconhece totalmente esse amor de Deus. São criados numa situação das famílias que nem conseguem viver o amor um pelo outro, com maior facilidade se trai o amor familiar. Ah, porque eu me apaixonei, porque não sei o quê. com maior facilidade se destrói este amor. E tantas vezes, até o amor de Cristo quer se abusar, como nesses dias tem grupos que querem abusar o amor de Deus. Como que eles conseguem fazer isso, ainda dizendo que isso é em nome da arte? Se alguém fizesse mesmo tipo assim de arte com essas pessoas, denegrindo a vida delas, como elas estão denegrindo o amor de Deus, o Evangelho, com certeza não iam aceitar de jeito nenhum. Como que podem fazer isso com o próprio Deus? Por isso, neste mundo, nós somos chamados para falar, para testemunhar o amor de Jesus por nós. Talvez uma música que fala muito nesse momento, "Ninguém te ama como eu, olha para a cruz, esta é minha grande prova, que ninguém te ama como eu." E mesmo diante de um amor tão grande, quanta gente ainda coloca em dúvida o amor de Deus por nós. O que mais que Deus poderia fazer por nós? O quê? E aqui também queremos perguntar, mas nós, o que mais podemos fazer para testemunhar esse amor infinito no mundo de hoje? O que que podemos fazer para que as pessoas conheçam o infinito amor de Deus manifestado no Sagrado Coração de Jesus, como a nossa vida, nossa entrega, nosso trabalho, nosso serviço. Passamos, Jesus fez tudo por nós, agora é a nossa parte. Vamos neste momento participar da celebração, da recepção dos novos membros do movimento Eucarístico Jovem. Depois vamos fazer também do apostolado de oração, fazendo compromisso e renovando aqui diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido primeiro todos os jovens que venham aqui na frente. No início vamos fazer, antes de chegar aqui, vamos benzer as insígnias manual, a bandeira, fita, distintivo. A nossa proteção está em nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, não reprovais a escultura ou a pintura de imagem dos santos, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis este instrumento de trabalho, manual, fita, distintivos, certificados de adesão desses jovens a este movimento, feitos para recordar e honrar o vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que, levando-os, desejarem venerar e glorificar o vosso Filho unigênito, que, por seus méritos e intercessão, alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido todos vocês, venham aqui na frente, né? Que vão se consagrar, depois vamos chamar pelos nomes na hora de entregar os insígnios. esse início aqui. Em nome de Jesus Cristo, nosso Divino Salvador, e de Nossa Senhora, estes jovens foram convidados a participar deste apostolado, desejando assim ser recebidos no Movimento Eucarístico Jovem e assumir sua responsabilidade apostólica diante de toda a comunidade. Meus queridos adolescentes, jovens, desejais corresponder ao amoroso convite de Cristo, cumprindo fielmente as obrigações do Movimento Eucarístico Jovem, o oferecimento de cada dia ao Sagrado Coração de Jesus, a comunhão frequente e a participação pontual às reuniões deste movimento? Prometeis obedecer sempre aos vossos superiores no exercício do apostolado, de modo especial ao vosso bispo, o Santo Padre, o Papa? Sim, prometo. E onde exercitareis o seu apostolado? Em toda parte, onde houver necessidade para ajudar a salvar. Além das orações, comunhões, sacrifícios, conheceis outros meios para atrair mais pessoas para Cristo Rei? Sim, as nossas palavras e mais ainda, os nossos. De modo especial, a quem deveis desde já dedicar o vosso apostolado? Considerando o ardente desejo que demonstrais em dedicar-vos ao apostolado, eu vos convido a fazer a vossa consagração. Primeiro, antes da consagração. Para a primeira fita, Ana Laura, Júlia Curte. Um momentinho, enquanto chamar, e vou entregar as fitas a quem for chamado. Continuando, Julinho, Isabela, para a segunda fita, Lívia Lucena, João Arante, Mariana Gama, Juan, Stephanie, Rian, Rodrigo e, renovando a segunda, Lívia Cesária. Léo. Para a terceira fita, João Vitor Roares. Davi Pepe e André. Renovando a terceira fita, Andrei. E também renovando a terceira fita, Amanda, Ingrid, Rebeca, Bruno Loretti e Lucas Pepe. Chamo agora os zeladores e zeladoras. Ana Maria, os padrinhos. Nida, Armando, Jaira, Zuleide e Derek. Pedir agora para eles se reunirem. Depois os padrinhos, as madrinhas, que eu vou entregar, colocar as fitas. Nesse momento, convido a todos, vamos voltar para na direção do altar, o Sagrado Coração de Jesus, para fazer a consagração. Seria bom que vocês se ajoelhassem, né? De joelhos. Vamos acompanhar o ato da consagração da folha que vocês têm. Todos. Sagrado Coração de Jesus. Do vosso altar. Coração. Principalmente as almas, crianças, adolescentes, jovens. Quero ajudar-vos a salvá-las com minhas orações fervorosas, comunhões frequentes, sacrifícios, palavras, bons exemplos. Que eu quero, de todo custo, que o vosso divino coração reine em todos nós, no nosso querido Brasil, e no mundo inteiro. Maria Santíssima, alcançai-me a graça de cumprir fielmente esta minha promessa, assim seja. Meus queridos jovens, Cristo Rei e a sua Igreja muito esperam do vosso apostolado. Por isso, é com alegria e consolação que vos recebo no movimento eucarístico jovem do apostolado da oração. Jesus Cristo, nosso divino Salvador, abençoe e confirme as vossas promessas. Assim seja. Amém. Então agora que os padrinhos e madrinhas vão entregar, colocar estas fitas. Com Coração Santo, tu reinas, o nosso encanto sempre será. Coração Santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre será. Jesus. Eu convido agora a igreja, vamos ficar em pé, vamos estender as mãos sobre estes jovens na sua direção e vamos rezar por eles, repetindo: Senhor Jesus, te entregamos estes jovens para que sejam perseverantes no amor, na prática da fé, e que sejam suas testemunhas em todas as circunstâncias da sua vida. Assim seja. Amém. Então, sejam perseverantes, vocês agora vão descer, agora apostolado da oração. Será que do apostolado da oração tem mais gente? Cadê o ritual do apostolado da oração? Como que vai ser? O ritual, o que vamos fazer? Agora chamo Mariângela e sua madrinha Adélia. Mariângela e sua madrinha Adélia. Mariângela. Lúcia Massal e sua madrinha Sueli Estrela. Isso mesmo. Senhor Antônio Cardoso e sua madrinha Maria Zélia. Marta Valéria e sua madrinha Maria Zélia. Então, nós já abençoamos as fitas que eles vão receber. Nesse momento, vamos pedir que façam o ato da sua consagração. Vamos nos voltar, dirigir para o altar, para o Santíssimo Sacramento. Jesus, fonte inesgotável de amor, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Momentinho, vamos virar para na frente de Jesus. Vamos virar para o altar. Jesus, fonte inesgotável do amor, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu agradeço por tanto. Antes de fazer esta bênção do Padre, a entrega da fita e do manual, do movimento. Recebam esta fita e tragam-na sobre o coração para que vocês se lembrem continuamente do amor com que o coração do vosso Deus vos abençoou e da dedicação que abraçastes. Agora, a bênção. Senhor Jesus, dignai-vos receber sobre a bandeira do vosso divino coração estas pessoas que desejam dedicar-se à defesa dos vossos interesses, a serviço da vossa maior glória, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, também vamos estender as mãos sobre eles. Senhor Jesus, derramai a sua graça sobre esses novos membros do apostolado, ou que renovaram seu compromisso, para que sejam fiéis a todos os seus deveres. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora convido todos aqui presentes, vamos fazer profissão de nossa fé. Esta fé que nós que professamos, queremos defender, queremos propagar, né? E queremos ser testemunhas de Jesus em nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus Cristo e lhe peçamos, Senhor Jesus, atendei-nos. Senhor Jesus, templo santo de Deus, tornai santa a vossa igreja e seus ministros, nós vos pedimos. Coração de Jesus, centro de todos os corações, renovai vossa aliança com toda a humanidade, nós vos pedimos. Senhor Jesus, doador do Espírito Santo, tornai vossos fiéis em instrumentos de vossa paz e compaixão, nós vos pedimos. Senhor Jesus, coração de Jesus, fonte de toda santidade, fazei-nos sempre mais santos e puros no amor, nós vos pedimos. Senhor Jesus, nossa vida e ressurreição, acolhei no vosso reino os irmãos e irmãs falecidos de nossa comunidade, nós vos pedimos. Senhor Jesus, mais uma vez pedimos a sua bênção para todos esses novos membros do apostolado e do MEG, que sejam perseverantes. Atendei também todos os nossos pedidos que apresentemos nas intenções desta missa e concedei a vida eterna a todos. De modo especial, Sônia Maria, que morreu há 7 dias. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu lugar.

irmãos e irmãs, como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seremos um e teremos todos. seu amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz e abre a porta. Queremos agradecer, Jesus, por todas essas graças que derramaste sobre nós, por sua presença conosco na Eucaristia. Obrigado, Senhor, pelo amor infinito que manifestais por nós. Obrigado. Obrigado por sua morte e ressurreição por cada um de nós. Obrigado pelo seu amor que te levou para pagar o preço dos pecados do mundo inteiro. Obrigado, obrigado pelo apostolado da oração e pelo movimento eucarístico jovem. Obrigado, Senhor, também por esta linda festa que nós hoje celebramos. Obrigado. Oremos. Ó Deus, que este sacramento da caridade nos inflame no vosso amor e sempre voltados para vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão, por Cristo Senhor nosso. Amém. Foi planejado para fazer agora a procissão. Vocês têm força para andar ainda ou não têm? Tem? Então, a procissão vamos fazer só em volta da igreja e vamos cantar durante a procissão Ladainha do Sagrado Coração de Jesus e em seguida os cantos do Coração de Jesus. E quem não puder andar, aguarde aqui. A procissão não é demorada, né? E a bênção final depois do retorno. Convido as pessoas que vão levar o andor, né? Quem não puder andar pode aguardar aqui na igreja, né? Convidamos todos os membros de... Vamos fazer o seguinte: os jovens vamos na frente do andor, atrás do apostolado de oração e todos aqui presentes. E vamos cantar Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai dos... Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade. Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois só Deus. Vamos nos formar. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Nara do encanto, santo reina. Viva Jesus! Viva o Sagrado Coração de Maria! O Senhor abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz do Senhor vos acompanhe. Convido agora todos nós, vamos tirar uma foto junto com o Sagrado Coração de Jesus. E apostolado de oração também, venha, vamos. Depois lá embaixo. Enche aqui, Senhor. Encontros, o nunca vi.